me faça de vez te esquecer. Pois já não quero lembrar que você foi o grande amor da minha vida. Preciso convencer meu coração. Passou, ficou pra trás. Sei, foi bonito demais entre nós, mas agora já não existe mais nada. Você está no meu peito. Eu já tentei te esquecer, mas não encontro jeito. Você está no meu peito, no meu coração. Alô, Silvinho Santos, o Mestre Pará. É com você, meu garoto. Convite, banda Pop Show, valeu! Todos os caminhos que eu vou me levam sempre em sua direção. Tento controlar a minha emoção, mas me sinto igual criança nos seus braços. Na vida tudo passa, então por que esse amor não quer passar? Será que o outro alguém vai fazer a saudade que eu sinto de você se acabar? Está no meu peito. Eu já tentei te esquecer, mas não encontro jeito. Você está no meu peito e no meu coração. Eu já tentei te esquecer, mas não encontro jeito. Você está no meu peito. Peito.